por nós junto a Nossa Senhora Jesus em suas orações, pedir a misericórdia ao planeta. Tá certo, é isso aí. Um grande abraço, Tânia de Belo Horizonte, que na hora da misericórdia fez aí a ladainha dela. A misericórdia para os necessitados. É assim, filho, filha. Você vai colocando as suas necessidades na misericórdia de Deus e diz, Jesus, use de misericórdia nessa situação. E Deus vai agindo. Ah, hoje é segunda-feira, eu quero provocar você. Em dois sentidos. Provocar a você testemunhar a graça na hora da misericórdia. Atribua a Jesus misericordioso. Eu não acredito que todo dia rezando o terço da misericórdia, diante da palavra, porque a palavra cura. Tem um salmo que disse, Deus mandou a palavra para curar. Cite, na hora da misericórdia me apropriei da graça. Escute o testemunho. Leila de Patos de Minas. Padre, hoje, na hora do texto da misericórdia, dia 7 de fevereiro, eu estava com o meu ouvido doendo muito. E o senhor disse para colocar água benta, e eu coloquei água benta. Passei na minha orelha, por todos os lados, assim. E eu fui curada com a graça de Jesus. Eu fui curada na hora da misericórdia com a água benta. Eu agradeço por a graça recebida. E quero dizer ao senhor, padre, que eu tenho pai e mãe com 72 anos de casado, que é uma benção muito grande para a nossa Deus. Família. De fato. Fique com Deus. Amém. Um abraço a Patos de Minas. Vamos escutar a palavra e rezar? Bíblia aberta. Cartilha de oração. É como a chuva que lava. É como o fogo que arrasa. É como o fogo que arrasa. Tua palavra é assim, Senhor. Tua palavra é assim, não passa por mim sem deixar um sinal. É como a chuva que lava, é como o fogo que arrasa. Tua palavra é assim, não passa por mim sem deixar um sinal. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Os fariseus vieram e começaram a discutir com Jesus. Para pô-lo à prova, pediu-lhe um sinal do céu. Jesus deu um suspiro profundo e disse, por que esta geração me pede um sinal? Em verdade, eu vos digo, nenhum sinal será dado a essa geração. E deixando-os, entrou de novo no barco e foi para outra margem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Eu fico imaginando esse suspiro de Jesus. Jesus deu um suspiro profundo de indignação. Dureza. Eles queriam algo espetacular. Algo que, na verdade, fosse um atrativo para a conversão. E Jesus diz, não é isso não, gente. A conversão não é fruto de sinais extraordinários. É fruto de uma adesão pessoal. Adesão pessoal. Tanto que nos 20 passos para a paz interior, nesse novo livro, e quando eu escrevo um livro, eu tento colocar ensinamentos que eu não consigo registrar e falar todo o programa, mas são coisas importantes. A atitude de sermos aprendizes de Jesus. Ser aprendiz do Senhor. Nós temos que sempre nos colocar não como mestres, mas como discípulos. E quem aprende sempre tem que estar aberto ao novo. Perceber que Deus está entrando em nossa vida, agindo na nossa história. Não podemos estar fechado, porque ninguém está pronto. Somos obras inacabadas. Deus tem que acabar a obra. E como que Deus acaba a obra? Fazendo coisas miraculosas? Não. Às vezes na provação. Credo, padre. É verdade. A provação é uma forma de educar. Por que Deus permite a provação? Deus permite para nos educar. É exatamente o que eu coloco nesse livro, que inclusive muita gente está partilhando. Padre, está difícil para entender, mas para pensar. Por que que as provações vêm na nossa vida? As provações não é que Deus manda, Deus permite, para nosso amadurecimento. João nos diz assim: o Pai é a videira, eu sou agricultor, vocês são os ramos. Se um ramo não der fruto, é cortado e jogado fora. Mas se dá fruto, ele poda provação, ele poda dificuldade, ele poda para a gente se renovar. É isso que Jesus fala de conversão. Por isso, na vida espiritual, peçamos, Senhor, que cada dia eu caminhe para a conversão. Vamos rezar isso agora. Senhor Deus, nessa hora da misericórdia, diante de Tua palavra, dai-me, Senhor, a graça de uma conversão. Se a poda vier, Senhor, se vier a poda em minha vida, me ajude a superar. Não me deixe desanimar, Senhor, diante da dificuldade. Senhor Deus, estamos em profunda sintonia e uns rezando pelos outros. Filho, filha, põe a mão no peito agora. Põe a mão no peito. Senhor, eu peço a graça da conversão. Senhor, dai-me a graça de uma abertura maior à força do Teu Espírito. Jesus, nessa hora da misericórdia, eu permito que o Divino Espírito Santo trabalhe em mim. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Jesus, nesta hora da misericórdia, abençoai a água. Jesus, nesta hora da misericórdia, abençoai as fotos de família. Nesta hora da misericórdia, abençoai a roupa dos enfermos. Que a bênção de Deus recaia sobre todos, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Que Ele faça seu rosto brilhar sobre vós. Que Ele se compadeça de vós e vos dê a paz. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Evangelizar é preciso. Até amanhã. Hora da Misericórdia. Oferecimento Loja Evangelizar. Sempre presentes. Ligue 41 3221 6050.